resultados dos primeiros dias do Stream Open, as polémicas no futebol em Itália e os problemas no voleibol do Sporting de Espinho. São alguns dos destaques da edição desta quarta-feira, 5 de maio, do Desporto Antena. Voltamos já! Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. A Antena Web traz-lhe nesta quinta-feira um concerto imperdível. Motion Trio da Bulgária, que em Viena, em 2003, levaram aos espectadores um concerto memorável. Veja o que se pode fazer com três acordeões. Motion Trio, esta quinta-feira em live, às 22 horas, na Antena Web. Um concerto imperdível. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto nos juntem Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira, às 5 da tarde, só aqui, na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Esta semana, em História da Cruz... Esquece, pois, os teus receios, mãe. Deus te guarde, mas receio tanto por ti, meu filho. Maxêncio prepara-se para entrar na cidade sedente de glória e poderio. Vou precisar muito das tuas orações, minha mãe. Será possível que Jesus Cristo não poupe a vida àquele que tanto deseja proteger a sua santa doutrina? A tua pergunta é um desafio à vontade de Deus. Mas Deus é misericordioso. Se os teus desígnios forem puros, ajudar-te-á. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte mais exigente. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. www.futebolemportugal.info. O seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Boa tarde. Michel Brito está fora do Estoril Open em ténis. A melhor jogadora portuguesa da atualidade foi afastada hoje de manhã na segunda ronda do torneio, ao perder diante da romena Sorana Cristea em 2 sets. Brito, que disputou pela primeira vez a segunda eliminatória da prova, à terceira tentativa, perdeu por um duplo 7-5. frente à segunda favorita do quadro feminino em 1 hora e 40 minutos. Desta forma, Brito apenas vai continuar em prova na variante de pares, com quem faz equipa com a holandesa Arantxa Rus, tendo já assegurado a presença na segunda ronda. O quadro feminino singulares fica assim sem qualquer jogador lusa. O Estoril Open, que ontem registou um dia histórico para Portugal, com as vitórias de Frederico Gil, Rui Machado e Michel Brito, que elevaram para 4 os lusos apurados para a segunda ronda. Nunca o torneio nacional tinha visto tantos portugueses na segunda eliminatória dos respectivos quadros principais de singulares, masculinos e femininos, uma vez que Leonardo Tavares também garantiu a qualificação na segunda-feira. Frederico Gil foi quem registrou o triunfo mais suado. Eliminou o sexto favorito, o alemão Florian Mayer, com os parciais de 6-2, 6-7 com 7-5 no tie-break e 6-3 em 2 horas e 16 minutos, e esteve a perder por 3-0 na derradeira partida. Na próxima ronda, Gil vai medir forças com o colombiano Santiago Giraldo. Machado, o melhor português na tabela ATP, garantiu a passagem à segunda ronda ao vencer o chileno Nicolás Massu, campeão olímpico em Atenas, por 6-2 e 6-4. Vai agora defrontar o croata Ivan Ljubicic, número 14 da hierarquia mundial, e é o segundo cabeça de série do torneio. Michel Brito, entretanto já eliminado, havia derrotado a francesa Alice Cornet com os parciais de 6-3, 4-6 e 6-3. Hoje, destaque para a estreia do número 1 mundial, Roger Federer. Uma estreia vitoriosa do suíço, como esperado, Federer ganhou o alemão Bjorn Pau por 6-3 e 6-4, qualificou-se para a terceira ronda, já que teve folga na primeira eliminatória. Di Maria estará de saída para o Real Madrid. Segundo o jornal argentino Olé, o jogador do Benfica, que não joga mais esta época, está de partida para a Espanha. A imprensa avança ainda que o Benfica vai receber pela transferência do futebolista um total de 34,5 milhões de euros, valor que fica abaixo da cláusula de rescisão fixada em 40 milhões. O Olé revela também que foi graças a essa quantia que os encarnados garantiram a contratação de outro argentino, Nicolás Gaitán. Até o momento ainda não há qualquer confirmação oficial por parte do Benfica sobre a eventual saída de Di Maria. A RTP entregou à Sport TV uma proposta para comprar os direitos de transmissão dos jogos das próximas duas épocas da Liga Sagres. A notícia foi avançada na segunda-feira por fonte oficial da estação Televisão Pública, que, no entanto, não referiu o valor apresentado. A mesma fonte remeteu eventuais comentários para quando houver resultados do concurso, o que deverá acontecer entre esta e a próxima semana. Na semana passada, o Correio da Manhã, o jornal, avançou que o valor proposto pela RTP pelos 60 jogos de futebol da principal liga ascendia a 20 milhões de euros, o que levou o secretário-geral do PSD a criticar a estação, acusando a administração de má gestão e pedindo a intervenção da autoridade da concorrência. Segundo Miguel Relvas, os valores propostos pela RTP já levaram a SIC a sair da luta e são também considerados incomportáveis pela TVI. Os valores pagos em concursos anteriores, quer pela RTP, quer por outros operadores, nunca foram divulgados oficialmente. Mais confusão no futebol italiano. Como noticiamos aqui no domingo, na última edição do Desporto Antena, o Inter Milão ganhou no terreno do Lazio por 2-0 em mais um jogo no campeonato, precisamente no domingo. Nessa partida, o Inter recuperou a liderança da Série A, retirando o primeiro lugar à Roma, e por isso, os gols do Inter foram festejados pelos adeptos do Lazio. Tudo por causa da velha rivalidade entre os dois emblemas da capital. Foi o suficiente para incendiar o rastilho. Rosel Asensi, presidente do Roma, comentou que o Inter devia sentir vergonha por ganhar assim. Ontem, Mourinho deu a resposta. Vergonha roubar. Quem tem a felicidade de nascer num berço de ouro deve respeitar quem trabalha. A mim, à minha equipa técnica, aos meus jogadores, porque se hoje temos uma boa situação económica foi porque trabalhamos toda a vida e não por termos nascido num berço de ouro, comentou o treinador português. A esta hora joga-se a final da Taça de Itália, precisamente entre Inter e Roma, no Estádio Olímpico de Roma. O Sporting de Espinho poderá não ter voleibol na próxima época, ou no mínimo desinvestir na equipa. Os rumores já circulavam e agora foi Miguel Maia que confirmou o cenário de que os jogadores foram recomendados a procurar outros clubes para a próxima temporada. Ao jornal O Jogo, O Internacional Português referiu: os dirigentes falaram connosco e disseram para procurarmos clube. Contudo, Miguel Maia afirma que é especulação quando se diz que alguns atletas já têm acordos com outros emblemas. Pessoalmente, Maia quer ficar em Espinho, mas o jogador tem recebido propostas do estrangeiro, nomeadamente da Turquia e do Brasil. Por agora, o pensamento do plantão está em revalidar o título de campeão nacional frente ao Benfica, numa final que está empatada a 2 jogos. A quinta e última partida joga-se no sábado, às 3 da tarde, precisamente em Espinho. A seleção portuguesa de voleibol vai disputar 3 jogos particulares com a Espanha, a 7, 8 e 9 de maio, portanto entre sexta-feira e domingo, em Benidorm e Altea. As partidas contra a ex-campeã da Europa vão estar inseridas na preparação para a qualificação do Campeonato da Europa de 2011. A equipa orientada por Juan Dias está inserida no Grupo F, onde vai defrontar Holanda, Macedónia e Suécia. Ainda no voleibol, mas de praia. Ana Freixes e Juliana Antunes voltaram a não conseguir a qualificação para o quadro principal de um torneio do circuito mundial. Depois da eliminação em Brasília, a dupla portuguesa voltou a ser eliminada na qualificação, desta vez em Xangai, na China. Ana e Juliana começaram por vencer as italianas Carrazzo e Cavalluzzi por 2-0, 21-15 e 21-17, mas na segunda ronda cederam perante as belgas Van Breden e Moa, também por 2-0, 21-11 e 21-17. Desta forma, Ana Freixes e Juliana Antunes classificaram-se novamente na 41ª posição, somaram mais 18 pontos na tabela. A terceira etapa do circuito mundial é o Grand Slam de Roma, que se realiza entre 17 e 22 de maio. Algumas breves para fechar. Pedro Faria demitiu-se do cargo de diretor do Hockey de Barcelos. Segundo o site SCN, conseguiu apurar, na base da decisão terá estado o facto de haver vários pontos de divergência entre o ex-diretor barcelense e o presidente Paulo Pereira. No entanto, apesar da demissão do clube, Pedro Faria continua a manter o cargo que ocupa na SAD do Hockey de Barcelos, que, recorde-se, tem a seu cargo as equipas de hockey patins do clube, desde as escolas até aos séniores. A FIFA começou a respirar de alívio. Cerca de 90% dos bilhetes para o Mundial de Futebol da África do Sul já foram vendidos. Assim, fica afastado o cenário das imagens televisivas poderem mostrar pouco público nas bancadas. Ontem, Greg Fredericks, membro do comitê organizador local, avançou à agência SAPA que faltam vender menos de 300 mil ingressos. A lista de treinadores despedidos desta temporada da NBA aumentou hoje. Vini Del Negro foi afastado do comando técnico dos Chicago Bulls. A saída de Del Negro era esperada e poderia mesmo ter acontecido durante a temporada regular da maior liga norte-americana de basquetebol, devido à campanha intermitente dos Bulls e ao conflito com o vice-presidente John Paxson. O técnico e o diretor chegaram mesmo a confrontar-se fisicamente no final do mês de março e hoje Paxson chegou a pedir desculpa pelos incidentes, quando deu a conhecer o afastamento de Del Negro, agora ex-treinador da equipa de Chicago. Basquetebol, a fechar a edição de hoje do Desporto Antena, voltamos no domingo. Até lá!